Simbora, simbora, mastruz, arrepia essa galera. Onde é o filho? Diz aí, Beth Nascimento. Como roçado. Só se for agora. Também com forró gostoso desse. É bom demais. É mastruz com leite. Explodiu meu coração, feito bomba no São João. Quando deslizei as mãos pelas suas costas nuas, vi estrela no salão, lua cheio de balão, e os olhos de fogueira me queimando de paixão. Chão batido de chuvinha, só pra ver suas perninhas, suas perninhas grossas, dança São João da Roça. Roça de milho, roça meu filho, roça sim, seu corpo em mim. Roça mulata, roça batata, roça sim, teu corpo em mim. Roça de milho, roça João Filho, roça sim, seu corpo em mim. Roça mulata, roça batata, roça sim, teu corpo em mim. Explodiu meu coração, feito bomba no São João. Quando deslizei as mãos pelas suas costas nuas, vi estrela no salão, lua cheio de balão, e os olhos de fogueira me queimando de paixão. Chão batido de chuvinha, só pra ver suas perninhas, suas perninhas grossas, dança São João da Roça. Roça de milho, roça meu filho, roça sim, seu corpo em mim. Roça mulata, roça loirinha, roça sim, teu corpo em mim. Roça de milho, roça João Filho, roça sim, seu corpo em mim. Roça mulata, roça loirinha, roça sim, teu corpo em mim. Eita, raspa pedra na luz de bom, João Filho. E é desses assim que eu gosto, Pé de Nascimento. Explodiu meu coração, feito bomba no São João. Quando deslizei as mãos pelas suas costas nuas, vi estrela no salão, lua cheio de balão, e os olhos de fogueira me queimando de paixão. Chão batido de chuvinha, só pra ver suas perninhas, suas perninhas grossas. Dança São João da Roça. Roça de milho, roça meu filho, roça sim, seu corpo em mim. Roça mulata, roça batata, roça sim, teu corpo em mim. Roça de milho, roça João Filho, roça sim, seu corpo em mim. Eita, sou fomeiro pra papar, menino. E vamos roçar. É só um biscoito com a bolacha. Esse é o CD oficial do São João.